Neo Rock Zone, your online radio station. Meus amigos, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto, são 8 horas da noite em ponto. Estamos começando mais um programa aqui na Neo Rock Zone com muito rock and roll pra vocês, tá certo? Hoje, dia 3 de agosto, é aniversário de James Hetfield do Metallica. É um dos aniversários do dia aí. E a gente vai seguir agora com rock and roll, tá certo? A primeira banda que a gente vai apresentar hoje é uma banda canadense formada em 2003 por Mikey Heppner nos vocais e guitarra, Dan Watchhorn também vocais e guitarra, Vince Nudo nos vocais e bateria e Mike Dyball no baixo. Eles estavam na ativa até 2012, quando seus integrantes decidiram pausar a banda e seguir em projetos solos. A gente vai ouvir então, para abrir o programa de hoje da Neo Rock Zone, Priestess com Lay Down. Porrada de Priestess com Lay Down para abrir o programa de hoje da Neo Rock Zone, dia 3 de agosto. E agora a gente vai ouvir uma banda inglesa formada em Birmingham em 63 por Steve Winwood e seu irmão Muff Winwood. O Steve saiu da banda em 67 para formar o Traffic e depois saiu em carreira solo. Depois de mais alguns singles, a banda terminou em 68. Fizeram uma breve reunião de 73 a 74. E Spencer Davis formou uma nova banda, que continuou na ativa com o mesmo nome. Então a gente vai ouvir hoje a segunda música da noite, com Spencer Davis Group, Gimme Some Lovin'. We'll be right back. Grande clássico do The Spencer Davis Group com Gimme Some Lovin' aqui na Neo Rock Zone. São 8:08 da noite e a gente vai seguindo com o programa de hoje. Agora a gente vai tocar um americano de New Jersey, veterano aqui na Neo Rock Zone. Ele, na verdade, é dono de uma das melhores performances ao vivo nos dias de hoje, como foi a sua no Rock in Rio de 2013. Tocando junto com a sua fantástica E Street Band, a gente vai com The Boss, Bruce Springsteen, com I'm Going Down. Born in the USA, do Bruce Springsteen, e a gente ouve aí no meio da música um solo de sax inesquecível de Clarence Clemons, que foi o saxofonista oficial da banda até 2011, quando faleceu, e aí quem assumiu foi seu filho, Jack Clemons, tá tocando até hoje aí com Bruce Springsteen. Legal. Agora a gente vai com mais uma banda de Birmingham, Inglaterra, na noite de hoje. São geralmente citados como os pioneiros do heavy metal. Sofreu inúmeras mudanças no line-up durante a sua história. O grande Tony Iommi foi o único membro constante desde a fundação. Integrantes do Hall da Fama da música inglês desde 2005 e no Hall da Fama do Rock desde 2006, encerraram oficialmente as atividades da banda no dia 4 de fevereiro deste ano com um show em casa, em Birmingham. Então a gente vai ouvir agora Black Sabbath com War Pigs. We'll be right back.

Warp Zone, your online radio station. Aí tivemos esse grande clássico do Black Sabbath, War Pigs. Na verdade, essa música, quando ela foi feita pelo Geezer Butler, o nome dela original era Walpurgis, que Walpurgis significa como se fosse o Natal para os satanistas. Quando foram gravar o álbum, a gravadora achou muito obscuro esse título e pediu para eles mudarem. Eles acabaram mudando para o War Pigs, que era algo semelhante, e aí ficou War Pigs. Legal? Isso aí. Então eu queria convidar vocês aí para acessarem as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o @neorock_z e no Facebook é o facebook.com/neorockzone, tudo junto. Deixem lá seu pedido de música, sua sugestão, sua reclamação, tudo que vocês quiserem falar com a gente. Entrem lá nas redes sociais e deixem um recado. Legal? Tá certo então. E agora a gente vai ouvir uma banda americana formada em Seattle em 1973. Curiosamente fez sucesso antes no Canadá, para depois ser reconhecida nos Estados Unidos e no mundo. Composta pelas irmãs Anne e Nancy Wilson, estourou na metade da década de 70 com músicas inspiradas no hard rock e na folk music. Já venderam mais de 35 milhões de álbuns mundialmente. Entraram para o Hall da Fama do Rock em 2013. A gente vai ouvir então Heart com If Looks Could Kill. You shouldn't be. I wanna hear you say you're sorry, 'cause nobody takes advantage of me. You're missing the mark, shooting in the dark. I'm pulling the wool from my eyes. Baby, don't push me further. It's gonna hurt you if it happens twice. If looks could kill, you'd be lying on the floor. You'd be begging me, please. Yeah. aí, essa foi Heart com If Looks Could Kill. Ouvindo essa música, a gente lembra das propagandas do cigarro Hollywood. Quem tem mais de, o quê, 35 anos? Acho que 35 já dá pra lembrar das propagandas que sempre eram esportes radicais e rock and roll tocando, muita música do Whitesnake, Journey e também Heart com If Looks Could Kill. É isso aí. Agora a gente vai com um americano de Wilmington, Delaware. Está nativa desde 74, tocando blues rock e boogie rock com sua banda The Destroyers. Além de vocalista, toca guitarra e harmônica. Já lançou mais de 20 álbuns, sendo que 2 foram platina e 6 foram discos de ouro. Em 2014, comemorou 40 anos de carreira na estrada. A gente vai ouvir então com George Thorogood and The Destroyers, Bad to the Bone. In wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bad to the bone. I broke 1,000 hearts before I met you. I'll break 1,000 more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bad to the bone. Bad. Radio Station. Aí tivemos George Thorogood and the Destroyers com Bad to the Bone. Legal. E eu queria convidar vocês também para acessar o site do nosso parceiro, é o www.bigrockandroll.com. O Big Rock and Roll é um site sobre rock and rolls, com notícias do rock, com promoções. E uma rádio ao vivo também, a rádio Big Rock and Roll, fica rolando 24 horas por dia com o melhor do rock, só clássicos, vale a pena. E, então acessem lá bigrockandroll.com e no Facebook é facebook.com/bigrockandroll, tudo junto. Legal? Acessem e fiquem sabendo tudo sobre o rock. Legal. Agora a gente vai ouvir uns veteranos da Neo Rock Zone. O Lynyrd Skynyrd sempre foi uma banda de fortes raízes americanas, principalmente pelo gênero Southern Rock. Em 2001, logo após os ataques de 11 de setembro, essa música foi escrita exaltando o nacionalismo, as tropas americanas que servem no exterior e o orgulho de ser norte-americano. Quem puder, assiste o clipe no YouTube e presta atenção na letra, é muito legal. Então a gente vai ouvir com Lynyrd Skynyrd, Red, White and Blue, Love It or Leave. Popular trend. Ain't never seen the inside of that magazine GQ. We don't care if you're a lawyer or a Texas old man or some waitress busting ass in some liquor stand. If you got soul, we hang out with people just like you. My hair's turning white, it's always been red, my collar's still blue. We've always been here, just trying to sing the truth to you. Guess you could say we've always been red, white and blue. Pay our own dues, smoking Campbell's and drinking domestic brews. If you wanna know where I've been, just look at my hands. Yeah, I'm driven by the White House, spent some time in jail. Mama cried, but she still wouldn't pay my bail. I ain't been no angel, but even God, he understands. Yeah. Oh, my hair's turning, it's always been red, my collar's still blue. We've always been here, just trying to sing the truth to you. Guess you could say we've always been red, white. worked hard, and so have I. We paid our taxes and gave our lives to serve this great country. So what are they complaining about? Yeah, we love our families, we love our kids. You know it's love that makes us all so rich. That's where we're at. If they don't like it, they can just get the hell out. Yeah. My hair's turning white, my neck's always been red, my collar's still blue. I've always been here, just trying to sing the truth to you. Turning white, my neck's always been red, my collar's still blue. We've always been here, just trying to sing the truth to you. Yes, you could say we've always been red, white, and blue. Esse é um grande som do Lynyrd Skynyrd, não é tão conhecido esse som, é de um álbum de 2009, mas é uma música espetacular. Quem tiver a oportunidade de ler a letra e ver o clipe no YouTube, vale muito a pena, ok? É isso aí. A gente vai com uma banda inglesa agora, formada em 1967. Seu estilo musical inicialmente ia do folk music ao rock progressivo, e na década de 70 até mudar para o pop no começo dos anos 80. A formação de maior sucesso incluía o tecladista Tony Banks, o baixista Mike Rutherford e o baterista Phil Collins, junto com o vocalista Peter Gabriel e o guitarrista Steve Hackett. Quando Gabriel decidiu deixar a banda em 74, Phil Collins assumiu os vocais. Tem mais de 150 milhões de álbuns vendidos no mundo e entraram para o Hall da Fama do Rock em 2010. Então a gente vai ouvir agora, direto da Inglaterra, Genesis com Land of Confusion. Dangerous. tivemos o grande Genesis, Land of Confusion, aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas 43 minutos, dia 3 de agosto. E agora a gente vai com uma banda inglesa, continuamos aí na Inglaterra, uma banda formada em 90 em Wigan. A carreira da banda foi dividida em três períodos, em meio a muitas mudanças no line-up, brigas internas, problemas de saúde e abuso de drogas. Seu estilo musical sempre foi o rock psicodélico. Seu álbum de 97, Urban Hymns, foi um dos mais vendidos da história na Inglaterra. E é desse álbum que a gente vai ouvir então hoje, The Verve com Bittersweet Symphony. Never agree. aí The Verve com Bittersweet Symphony aqui na Neo Rock Zone. E agora, para fechar a noite de hoje, a gente vai com uma música, uma power ballad, na verdade, lançada em 92 e escrita por Axl Rose. De acordo com Tracy Guns, membro fundador do Guns N' Roses, Axl esteve trabalhando nessa música desde 83, para só lançá-la em 1992. Ele dizia, era a única coisa que ele sabia tocar no piano. O Axl sempre dizia, isso um dia vai ser uma música legal. E o Tracy, mas já é legal. E o Axl falava, mas não está terminada. E assim foi até 92. Seu videoclipe custou mais de $1 milhão e é um dos mais tocados do século XX na MTV. Para fechar a noite de hoje, então, a gente vai com Guns N' Roses, November Rain. Thank you. Aí essa é uma das músicas mais longas da carreira do Guns N' Roses, November Rain, para fechar a noite de hoje aqui na Neo Rock Zone. Queria agradecer todo mundo que ouviu a gente aí, hoje dia 3 de agosto. Um abraço a todos e até a semana que vem. Valeu! Neo Rock Zone, your online radio station.